Olá pessoal, está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. E Rimu Setozuka. Vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 26 e a expressão de hoje é... 次は頑張ろう。 Na próxima vez, vamos nos esforçar. A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. Hoje, ela e os outros estudantes receberam os resultados de uma prova de japonês. Depois da aula, a Ana viu que o seu colega Rodrigo estava cabisbaixo. Agora, vamos ouvir o diálogo da lição 26. A expressão de hoje é... 次は頑張ろう。 Na próxima vez, vamos nos esforçar. Rodrigo, 元気がないね。 試験ができなかったんです。 私も60点でした。次は頑張ろう。 Agora vamos estudar o diálogo. A Ana disse: Rodrigo, 元気がないね。 Rodrigo, você não está bem, né? Rodrigo. É a Ana chamando o Rodrigo. Os dois já se tornaram amigos íntimos. Portanto, a Ana chama o Rodrigo pelo seu nome, sem... Sam. Um título honorífico. Genki. Significa bem, animado. Na. É uma partícula que indica o sujeito. Nai. É a forma casual de... Arimasen. Não haver, não ter. Ne. É uma partícula usada para buscar a confirmação de quem escuta. É similar ao né do português. A forma casual de arimasen, não haver, não ter, é nai, certo? Mas as duas formas são completamente diferentes. Isso é verdade. Arimas, haver, ter, é conjugado de maneira irregular. A forma nai de arimas é nai. Por favor, memorize. E o Rodrigo responde. 試験ができなかったんです。 Eu não fui bem na prova. 試験 significa prova, exame. Na é uma partícula. できなかった não fui bem, não consegui fazer bem. É a forma casual de できませんでした não fui bem, não consegui fazer bem. E como posso dizer que fui bem? Você usa a forma passada de できます ir bem, conseguir fazer bem, que é できました. Fui bem. Usa-se a partícula H para indicar o que é que se faz ou não se faz bem. Usa-se んです para explicar uma situação ou razão. Antes de んです, usa-se a forma casual dos verbos. O que é a forma casual dos verbos? A forma do dicionário ou a forma tá são formas casuais dos verbos. A forma oposta é chamada de forma polida. E como se pode fazer a distinção entre as duas formas? A forma polida possui des ou mas ao final das sentenças. Sentenças polidas no passado terminam com desta ou masta. Agora vamos voltar para o diálogo. A Ana disse: Watashi mo. Eu também não. Watashi. Significa eu. Mo. É uma partícula que significa também não, depois de uma sentença negativa, ou também, depois de uma afirmativa. 60点でした. Eu tirei 60. 60点. Consiste de um número. 60. 60. E? 点. Pontos. Mas é preciso prestar atenção. A pronúncia de 60 muda quando é seguido de ten. Desta. É a forma passada de des. Uma palavra que encerra uma sentença de maneira polida. A Ana está genki, bem, animada, mesmo tendo tirado 60 de 100 pontos. A propósito, colocando-se o número 6, roku, na posição do segundo dígito, ou seja, o dígito de 10, ju, temos rokuju, 60, não é? Muito bem. 10 é? Ju. Colocando-se 2, ni. No dígito de 10, ju, temos 20. De maneira semelhante, 30 é 30. quarenta, yonji, cinquenta, goji, sessenta, rokuji, setenta, nanaji, oitenta, hachiji, noventa, kyuji, e finalmente cem se diz hyaku. Agora vamos voltar para o diálogo. A Ana disse: tsugi wa ganbarou. Na próxima vez, vamos nos esforçar. Essa é a nossa expressão de hoje. Tsugi significa na próxima vez. A Ana se refere à próxima prova. Wa é a partícula que indica o tópico. Ganbarou é vamos nos esforçar. Essa é uma forma conjugada do verbo ganbarimasu. Esforçar-se. Neste caso, a Ana está sugerindo que ela e o Rodrigo devem se esforçar ao máximo na próxima prova. Você também pode usar essa expressão para dizer que vai dar o seu melhor na próxima vez. Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos fala de um tema específico de cada lição. Hoje aprendemos uma nova conjugação verbal, no caso, ganbarou. Gostaria de aprender mais sobre isso. E a professora diz: ganbarou. Vamos nos esforçar, ou eu vou dar o meu melhor, é uma conjugação verbal conhecida como forma volitiva. Essa forma expressa o desejo de quem fala. É usada para exortar ou convidar quem escuta a fazer algo. No entanto, essa expressão não é usada quando falamos com superiores. Agora vou explicar como os verbos são colocados nessa forma a partir da forma mas. Primeiramente, caso a sílaba anterior a mas termine com a vogal e, substitui-se mas por yo. Por exemplo, tabemasu. Comer se torna tabeyou. Vamos comer, ou eu vou comer. Agora, caso a sílaba anterior a mas termine com a vogal i, existem dois padrões. No primeiro deles, troca-se mas por yo. Okimasu. Acordar se torna okiyo. Vamos acordar, ou eu vou acordar. Shimasu. Fazer se torna shiyo. Vamos fazer, ou eu vou fazer. No segundo padrão, retira-se mas e troca-se a vogal i da sílaba anterior a mas por o, acrescentando-se u. Um exemplo é ganbarimasu. Eu vou me esforçar, que é um verbo que apareceu no diálogo de hoje. Ele se torna ganbarou. Vamos nos esforçar, ou eu vou dar o meu melhor. Mas atenção à pronúncia. O correto é ganbarou. Mas se escreve ga-m-ba-ro-u. Mas existe uma exceção. Kimasu. Vir se torna koyo. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos. Esse é o som de um bebê chorando alto. Em japonês, existe uma expressão para isso. Onya, onya. Agora, depois de crescer um pouco, este é o som de uma criança chorando. En, en. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. Afinal, o Rodrigo tirou 80 na prova. Ele foi bem melhor do que eu. Eu não precisava ter me preocupado com ele. Este é o fim da lição 26. A expressão de hoje foi... tsugi wa ganbarou. Na próxima vez, vamos nos esforçar. Na próxima lição, a Ana vai visitar a casa da Sakura. Até lá!